Charlie Alpha Fox, chama o controle agora, frequência 12080. 1000, grato, como é que é? Regresso com... Bom dia, Papa Alpha, Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, prossiga. Através da rotatória, prosseguindo para Santa Mara, depois Santa Mara, Curitiba, Charlie Alpha Fox. Mundial, aí deu para o chão, Charlie Alpha Fox. 3, 3. É fim? 3, 3, 3, já. Gente, Charlie Alpha Fox, lá ideal para o destino, mantenha o número 10. O número na sua permanente, Charlie Alpha Fox. Bom dia. Sim. Ontem foi contando o setor, mantém 510, surveio o visual. Eu fui saindo para a coordenação. Fecha o meu turno, vai confirmar. Gente, bom dia. Dessa via para 2010. Autorizado o procedimento elétrico. Final do procedimento elétrico, isso aí. Informe estabilizado, hoje estou ativo do 1020. Envite, 200 dias, 2000 e chamar estabilizado o elétrico. Transam, tráfego Charlie 150, mantenha 2.500 pés. Já acabou de passar a Ilha dos Frades. Frequência lista da coordenação. Procede 5906, tráfego posição de uma hora. 3 milhas, mantendo 9.000 pés. Como noroeste, alfa Sierra 5.0. Procede 5906, dessa via para 2.000 pés. O eixo do altímetro 1.020. Bom dia, 094 avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 130, grau 089. Ok, ligue e pouso na 090. Pouso na 090, pistola 0, vento 130, grau 089. Ok, confirmacionado 5207. 20 terça via chegada a bomba nível de voo 050. Confirme a matrícula da aeronave. Terça via, chegada a bordo para 2.000 pés, hoje do altímetro 09. Daytona 094, Salmo 822, que livra a direita para a Seifa. Prática 1021, Daytona 9. 5906, Solas 33, autorizado backtrack, livre no hotel, reporte pista livre. Torre 2776, pronto, ponto de espera da 1-0. 2776, autorizado alinhar e decolar pista 0. Ventana 40 graus, 05 nós. Pista de alinhar e decolar pista 0, 2776. Identifique dessa via chegada da Comédia 1, número de voo 070. Mantenha a via até 3740. see two men in flight direct top position. Don't watch the Zulu Echo. Okay, clear the rest of the Tango Oscar Zulu Echo at the intersection. Yeah, can you repeat the heading that you want us to fly from American 229? American 59 to final approach runway 10 turn left heading 135, limited by Kilomic 100, Cindy. So yeah, left 135 to American 59. Descend to 2,000 feet, DNH 1019. 1019 and descend to 3,000 feet, where's the 229? Vai chamar sono no 219, 2719. Fechando em 140, a linha da colagem autorizada, pistola 0, jantando 30 graus, 079. Aí de fora, né? Segue o tráfego 11 horas, 24 milhas, rumo sudeste, passando 075 para 3 mil pés, 4757 da América. Entre o tráfego, tá 3740, mantendo a 030, 21, 00. 3740, você mantém 4 mil pés, o estudante muito na 09. 4 mil pés, 1019, só 3740. São Salvador, bom dia, TAN 3198, vai passar externo, viu? TAN 3198, avistado, com autorizado, pistola 0, vento 1203-059. Autorizado, pistola 1090, TAN 3198. Fechamento 140, decolado 47, chame controle Salvador, 1208. 08, bom dia, até daqui a pouco. Bom dia, novamente, fechamento 1140, transfere. 1140, contato radar na decolagem, sobre a via Santa Cuca, transição alfa, uniforme, nível 350. Cuca, Jamo, Aracaju, 350, 6140. A ótica, Sim, legal, no 09, mais chefe do louco. Vou voar com o Jesus 276. TAN 3740, vai passar o limite, consegue fazer o próximo? TAN 3740 para o localizador, agora curva direita, proa 110. Pode ser avisado. Direita 110, vai partir avisado na 3740. Bom dia, o voo 739, informação Oscar. Lima, 648, bom dia. Autorizado a Lima, tem pistola zero. Mantendo 06. Lincoln 229, and is having intercepted localizer course, report established, descent to 2,000 feet. Descent to 2,000 feet, and they're setting intercept the final force course for runway 10, American 229. Controle azul 2776, confirma, posso conde, vai voar que posição, senhor? Estava realizando a Puka Aru. Vou direto conde, após coordenamos 40 ali. Na sua escuta para a prova, após de conde, o azul 2776. Otan 3740, informa retorno à prova 090, é na 190, no intercepto da 32. Gente, ouvi a esquerda agora então, confirmando já interceptando no caso da sua prova? Mantendo a magnética 080 agora, essa próxima da interceptação. Gente, tem 3740. Esse mantém 3 mil pés, 2 mil pés, 0, 1 no 9. Interceptando o localizador, o Braz, segue o mesmo. Obrigado. Tempo, espera, vou 2171. 2171. Check os ouvidos, então já autorizado, pistola 7, vento no 30 graus, 079. O 71 autorizado ali é manter pistola 0. 71 ali mantém. É pro 0, me escuta? Passando 105 para 170, alvo captamos 72 azul. Você já passou as coisas para a Bela, mas eu estou falando para o Cassio. American 229, just joined the final approach call from 0 to 2000. American 229, clear, final approach runway 10, call tower 18, this is 195. 1895, clear the approach with 995. 3740, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado, 3809, procedimento LS, subs 90. Ok, prosseguindo para 2 mil, já estabilizado, no localizador e no glider, para 3740. 3740, chame turno, número 2 decimal 9, senhor. 8115, obrigado. 18 decimal 9, 5, 18 decimal 9, 5, 3740. Confirmando o decimal 9, 5, obrigado, vamos passar. Controle Salvador, bom dia, Dona 648, saída da Fuca, passa 1900 pés para a linha 350. Dona 648, contato radar na decolagem, se vai ver se é da Fuca, transição atualmente, vamos ver o 350. Contato radar, saída da Fuca, transição Aracaju, para a linha 350, Dona 648. Tran 3740, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, 3740. Mike é Zulu. Baixa 20 milhas fora, Mike é Zulu. Chama 20 milhas fora, Mike é Zulu. Dessa via para 2010, hoje está ativo no 09. Desce aqui para 2019, é o nosso 739. 639 é presente. Tomado que vocês metiam o SX Free, fomos estabilizados. Fomos estabilizados, nosso 739. Manifesto 023079. Romero 10, American 229. Controle 6140, possível 3010, confirmou? Fazendo conserto em cifra, chama 940, frequência 125 decimal 45, até na 926 decimal 85. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 7-1, contato radar na decolagem, sobrevia saída salvou na posição ótima, nível de voo 360. Vi up no 2171 no 360. Aí o 2776 após esconde e mantém a USC 33 até Aracaju. Após esconde o USC 33 até Aracaju, o 2776. Confirmando até Recife o 2776. Sim, está Recife o 2776. Exo Golf, call Ground Control 121-9. Sim, 21.9, North Coast Golf, for Alpha American CBR. Bom dia, prossiga para o controle. Sete Lagoa 05, Martin Henry Rose do Aya, Justina 09, conforme 10 de Salvador. Salve Alfa Fox, prefira. Estabilizado, voo 1-7-3-9. Voo 1-7-3-9, completo sinal, chame torre, 1-1-8, do sinal 9-5. 9-5, boa tarde. Salve Alfa Fox, mantém regra de voo visual, a gente chama 0-9, confirma procedência. Sente, Salve Alfa Fox, reporte 1-0-1, Salvador. Voo 271, chame Centro Recife, 1-2-5 do sinal 1, ao término 1-2-8 do sinal 3-5. 251, 2-2-3-5, bom dia. Bom dia. A Parra Mio Mike, Rádio 2743, contato radar da cena posição coral, voo durante o CAP, reporte para descida. Bem, se você para o voo 050, Rádio 2743. Bem, chegou a voo 05, reporte visual com campo. Olha, Alfa Fox, só que o transpondo não recebe mesmo. Ona 739, sola 03, linha direita, chamando 21, desce uma 9. Direita 219, ona 739. Chegou a 205, chame torre, 1-1-8 do sinal 9-5. Chegou a 05, torre Salvador. Gente, autorizado. chamando direto final pátio do Graé, Guardião 05, chame na final. Região 05, no atraso para reportar no setor, chame solo controlado, vento 1 00 grau 05. Chama lá no solo controlado, Guardião 05. Está igual o ano 04, vou dar uma olhada. Voo 1094, autorizado a alinhar e decolar para o escano 0, vento 1 00 grau 05. Vente vaga 10, voo 1094. Então é o Papa Alves, Charlie Alfa Fox. Charlie Alfa Fox, chama o final para a irmã, no atraso foi reportado que estou. O vento agora 1-0-0-0-0-5-9, quem é Gauna 019. Afinal, reporta lá, Charlie Alfa Fox. Está avistada agora a vertical da Enrimar, chame o solo controlado. Logo, a porta lá pega a vapor. 05, considere solo 08, livre corte, bom dia. Sobre corte. Luna 094, decolado ao 08, chame 120 do Sima 8. 08, obrigado, bota mais. Bom voo. Muito boa tarde, bom dia, voo 0094, decolando a 5. 94, bom dia, contato radar, se der para o início de voo 370, sai da média. 370, bom, obrigado. Colônia 200, bom dia, utilizado direto TAP, vista para o nível 050. Alô 2743, autorizado Duna, deixa para 2006, a gente chama 0 na nave, autorizado, sinal Alô 76, reporte estabilizado. A gente 10 na nave. Barcelona 094, estamos no centro Recife, 125, destino 45, ao término 126, destino 85. Oi, 1094, copia o controle. Uma 094, chama o centro Recife, 125 decimal 45, ao término 126 decimal 85. 125, 0285, voa no 094. Bom dia, São 3091, autorizado a linha e decolapso pelo zero, vento no 30 graus, 059. Autorizado a linha e decolapso pelo zero, tá? 3091. Bom dia. O chamado é 200, cancelado de 30 de altitude, deixa para 2000 pés, aí chama 019, autorizado final e MSXI, reporte estabilizado. Fogo autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 071. Zanon no zero azul, 2743. 3191, decolar 1 no 7, chame o controle de Salvador no 0,8. Obrigado, mãe.